espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste no 021, bom dia. Bom dia, Índia Alfa, ponto de espera, torre 119, 95, o TAM 3597. Rio 5973, pode passar vindo a TR da 30, já está quase passando a retaguarda, inicia o pushback, chama o táxi. Salvador, TAM 3517, ponto de espera pronto. TAM 3517, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, adentro uma centena das marchas. Autorizado, alinhar e decolar, TAM 110, né, por onde for, que o ato também é 110, a possibilidade é pro Alfa Romeo Uniforme? Aguarde. Zero, 84, taxi via April 1, India Alpha, holding point runway 10, tower 118, decimal 95, QNH 1021, Europa 084. Zero autorizado. Autorizado, Alfa Romeo Uniforme para o ato também, 72 graus. Salvador, bom dia, vou 9030, posso ficar na 90, não. Me liga o número 9030, ali mantém pista 90. Ali mantém 90, Chamar o patrulho 208, tá 3507. 1030, autorizado a alinhar e decolar. Entra uma centena, 10 nós. Trip 54, bom dia. Após a rolagem no gol ali, mantém pistão no zero. Bom dia. Aqui é o sinal que eu tava ali, mantém pistão na base. É o TAM 3517? 3517. Positivo, ar, robô. TAM 3517, compreendo, conforme. No 897, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 1251, no hotel 3325, boa viagem. TAM 3890, pronto, cópia. Afirmo, pronto para cópia. Zero para Recife, autorizado o nível 330, via para o ISC 58. Decolagem da pista no zero, com primeira curva esquerda, saída Fuca, transição Caju. Controle Salvador 120.8, torre 118.95, aciona 5564, TAM 3890. 330 aprovada Recife, decolado ao 0, curva esquerda, saída Puca, Caju, ingressa na Upper Whisky 58, conforme plano de voo. Transponder 5564, a torre 118, decimal 95, e o controle de saída 120, decimal 8, TAN 3890. TAN 3890, correto, chame pronto para posicionamento. Chamará, muito obrigado. S 490, conforme autorizado. 90 autorizado. 3, táxi via pátio, Índia, no ponto de espera da 10, torre 198, decimal 6, ajuste 0021, confirmando 198, 95 a torre no ponto de espera. Ajuste 021, bom dia. Controle, possibilidade do TAN 357 voar Elefa? Europa, split 4 line out, enter 8, runway 10. Line up on 10, clear on 0. Decolou, se você tornou 4. Colou 08, chame 1-2-0. Obrigado, até mais. Controle Salvador, bom dia, o trip 5, segundo 4, decola. Segundo 4, contato radar, sobre nível 130, perfil Conde. 130, perfil Conde, 5, segundo 4. Autorizado, Civitaxi, geral, 9970. Salvador, bom dia, o total 9911, Fortaleza, para autorização. Total 9911, pronto, com a vez. Total 9911 para Fortaleza, autorizado nível 310, via Upper Zulu 10. Confirmando Upper Zulu 19. Decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição Frote. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Aciona 5562, total 9991. Autorizado 310, Fortaleza, na Upper Zulu 19. Decola a pista 10, curva à esquerda, na saída Momo Frote. 1208 é o controle, 1995 é a torre. 562 é o transponder, total 9911. Total 9911, chame pronto para o pushback, se não me no 7, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1288, boa viagem. 00 degrees, 11 knots. Nível 160, 0, chama centro Recife, frequência 1288, boa viagem. Chama Recife 1288, tá 357. Recife 1357, passando 176 para o 380. Chame 288. Confirmado por 3597-1282? Positivo. Tá chamando 1288. O show retornou a frequência do controle Salvador. Oh, escuta, companheiro. Bonnet 1-2, contact Salvador Control 120.8, good flight. 1-2-0-8, Roba 0-8-4, obrigado. Salvador, bom dia, Europa 0, 8-4, climbing, flight level 3-1-0. 0-8-4, climb, flight level 3-5-0, Boca de Bar, departure. Boca de Bar, climbing, flight level 3-5-0, Europa 0, 8-4. Gol 9030, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 12685, até 12545, boa viagem. 12685, 2545? Positivo. Decolou aos 15, chama 120, desmonte, controle, bom voo. Confirmando, 120? 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia, bom fim de semana. Geral 9970, táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera da pista 10, torre 1, 8, decimal 95, ajuste 1, 0, 2, 1. Bom dia. Total 99 1-1, autorizado por estacionamento, chame táxi. Ainda negativo para o pushback, só uma dúvida. É, o Lotan que estaria fechando o aeroporto 10:26 tem ligou hoje? Vou confirmar, só um minuto. Confirmando, até o dia 25 de setembro diariamente, de 10:1026 a 11:1611. A ciência é que a nossa previsão de início de pushback é mais em torno de 5 minutos, haveria algum problema? Então eu tenho que decolar até as 2:30. Então a gente vai aqui para terminar. Solo TAN 3890, puxa bem estacionamento no Pátio 3. Autorizado, chama para o táxi TAN 3890. Autorizado, chamar o táxi TAN 3890. Solo, o TAN 3151 na posição 3153 na posição 06, solicita acionamento na posição. Autorizado, TAN 3153. Autorizado, 3153. Zero. Somente 1130, isso, 903. Salvador será o 9970. Decolou na Momo Tessão Flock. 9970, contato radar super nível 340, perfil Momo. Autoriza direto Flock? Somente Momo. Flock. Papa 084, Pacific Level 150, contact now receive center frequency 12685 or 12545. Rio 5973, voe Jamo. Taxi UTAN 3890, POB, Buda 67, Fernando Salvador 313, Delta 90. Espera da torre 118, decimal 95, ajuste no 021. No 021, bate em Alfa 289, torre brigada, Santos 3290. Chame agora o centro Recife, frequência 12685, alternando 2545, boa viagem. 2645, não vai dar mais tempo de decolar até os 26, não. Ok, então vai ficar na posição e vai aguardar então uma abertura do mundo. Nós precisamos mais. Dois minutos para iniciar o táxi profundamente. Tá autorizado, 3890 agilizando. Se aos 26 não estiver no ponto de espera, não vai decolar. Sim, estamos agilizando, então vamos iniciar o pushback. Obrigado. Total, realmente não vai dar tempo não. Agora realmente três tráfegos para decolar até 26 não vai dar tempo. Com a sua identificação, autorizado chegada bom, se desça para 4 mil pés, altímetro 1021, desmanche radar. A linha decola 90, tá? 3290. 514, 61 milhas nordeste de Salvador, mantenha o nível 130, serviço radar terminado. Chame agora Aracaju, frequência 1203, boa viagem. Total 991 na escuta? 1021. Sinal 9970, passa nível 160, chame agora o centro Recife, frequência 12685, alterno 2545, boleto. Tem condição de iniciar o push, decolar em 3 minutos. Afirmativo, só estou realmente aguardando a resposta da infra-aérea. A gente entrou em contato com o supervisor para ver se será possível. Então, 3153 para o táxi, temos 170 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa Guarulhos. São 3153, táxi, pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1186, destino 021. Pátio, Índia Alfa, torre 118, decimal 6. Total 9911, na escuta. Total 9911, na escuta? Na sua escuta, possível. Afirmativo, foi então liberado pela Infraero, tem livre pushback, chame para o táxi, total 9911. Então. Cliente vai iniciar, obrigado. Chamarei para o táxi. Pista 17. A informação está desatualizada. A gente vai com o Torre Salvador, cumpriu o notar. Torre Salvador, bom dia, TAM 3890. 3890, suba nível 330, perfil Puka. 330 na Puka, TAM 3890. Zero, 0, 3, 1, 5, 3.